Machucando o coração. Você chora noite e dia, já não sente alegria, já não há consolação. Meio desorientado, quase todo desgastado, sinto pena em te ver. Conte comigo agora, pois o Senhor nesta hora veio falar com você. Conte comigo agora, pois o Senhor nesta hora veio falar com você. Não fique triste, meu irmão, não fique triste. Na verdade, Deus existe. Você vai se levantar. O sofrimento que lhe causava tormento, o Senhor neste momento veio pra te visitar. Não fique triste, meu irmão, não fique triste. Na verdade, Deus existe. Você vai se levantar. O sofrimento causava tormento, o Senhor neste momento veio pra te visitar. Filho, filho, sou eu mesmo quem fala contigo. Eu sou teu Deus. Estenda tua mão na minha direção e eu te darei vitória. Irmão, eis o conselho, pois a Bíblia é um espelho, nela tudo a gente vê. Há um tempo pra chorar, outro pra se alegrar, vem o tempo de viver. Esquecendo teu passado, tendo Cristo ao teu lado, tendes muito pra vencer. Clame por ele agora e verás que nesta hora não te deixarás morrer. Clame por ele agora e verás que nesta hora não te deixarás morrer. Não fique triste, meu irmão, não fique triste. Na verdade, Deus existe. Você vai se levantar. O sofrimento que lhe causava tormento, o Senhor neste momento veio pra te visitar. Não fique triste, meu irmão, não fique triste. Na verdade, Deus existe. Você vai se levantar. O sofrimento que lhe causava tormento, o Senhor neste momento veio pra te